E agora com os senhores, Daniel HDR. Quero convidar os ouvintes do MRZI a participarem da promoção que o ArgCast está promovendo para homenagear um dos maiores artistas da DC Comics, o José Luiz Garcia Lopes. É uma promoção que você tem que mandar algum quadrinho que ele tenha ilustrado, ou então algum dos produtos de licenciamento da DC Comics, que ele fez a ilustração de camisetas, de várias coisas, cara. Ou então algo ligado à Atari. Essa galeria de fotos que nós estamos fazendo, ela é para homenagear esse cara que é um dos artistas mais antigos em atividade, mais old school, dizer assim, e ele trabalha com a DC Comics nas artes de licenciamento da DC. E a foto que tiver o maior número de votos, quando nós abrimos para essa votação, né, a foto ganhadora, o autor da foto ganhadora, vai receber um sketchbook autografado pelo próprio José Luiz Garcia Lopes, com uma ilustração original dele do Batman dentro. Então, não façam isso de galinhagem, certo? Mandem a foto numa boa, participem. Não, participem. Ele tá acompanhando a promoção. É um prêmio que a gente tá querendo, além de oferecer esse agrado aos nossos ouvintes, também é pra homenagear o Garcia Lopes. Até... Então vai lá. Até quando vai, Daniel, pra promoção? É, pode mandar as fotos até o dia 19. Ah, caralho. Vai!